6 on the ground at 03, turn your right, ground 121.1. Affirmative, 1168, approve attack south for Juliet 87. Alpha Juliet, gate 07. Alpha Juliet, 07, go 1166. Sobre 197, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 07 nós. Decolada 06, controle 120.8. 208, obrigado, bom final de semana. Tráfego, boa noite, voo 1705, informação Sierra Pascoal. 197, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, direto Leda. Direto Leda para o 340, T3, 197. 23, controle 120.8. Galeão 360, via Copa Novembro 257, decola no zero, curva direita, da Elia da Irune. Controle 208, compre meu código, vou transformar. 5423. 5423, voo no 705. Correto, voo no 705, chama para a pistola da frente. Chama. Oxané 6259, chama do centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 351-3325, boa noite. Boa. Zona 97, suba restrita nível 320, solicitado pelo centro. Transativa 320 restrito, Zona 397. Então, 3197, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, 13325, centro Recife. Obrigado, um bom final de semana. estacionamento no... No Uno, o Uno 705. Uno 705, autorizado, chupar estacionamento, chupar a saia. Ele me chama o saia, chupar a saia. November, contato radar 6200 milhas, sudoeste do VOR Salvador, desça para 1.500 pés, direto do outro VOR Salvador, o ajuste Salvador 1019. Confirmar pista em uso no 1-0? Afirma, 1-0. Falando 1-0 com a curva direita, subida da El Liderume. Gol no 705, PV 133, alterna Guarulhos com 3 horas e 20. Gol no 705, táxi autorizado, via Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Próximo ao ponto de espera 2, 1-8, decimal 95, altimetro 1-0, 1-9. Via Índia, ponto de espera 895, 1019, gol 1705. Comandante, boa, Gol 1705, pronto no ponto 010. Gol 1705 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 07 nós. Alinha e decola, Gol 1705. Decolar 224, controle 120, decima 8. 208, obrigado, até logo. Silvio, 705 decolou, boa noite. 1705, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, direto letra. 360 letra, obrigado. 3858, informação Sierra, vai 2150. 3858, controle Salvador, aciona identificação. Desça para 2000 pés, ajuste 10 no 9, número 1 na aproximação, voo Iduna. Iduna na proa 2019, UTAN 3858. Salvador, controle, descendo Ocean S6310. Ocean S6310, Salvador approach, Coconut Dam, descend to 3000 feet, QNH 1019, and fly heading Duna intersection number 24 approach. Number 24 approach, descend to 3000 feet, Ocean S6310. Bono 705, chame Centro Recife em 125-1, alterna 133-25. Perfeito, Bono, obrigado, até uma boa noite. Igualmente, bom voo. Gente, Eco Zulu November, estamos 2, Salvador, 1 no 8 decimal 95, continue descida 1 no 1000 pés, o ajuste permanece no 0 no 9, Salvador. Zulu 95 para a torre, autorizado 1 no 1000 pés, Zulu November, graças a Deus. Prossiga. Já avisou a senhora, está atualmente 8 milhas. Confirma intenções, pouso 17? 35, senhora. Gente, reporte curta final, pista 35. Reportando a curta final da para 35, vai cruzando novembro. Confirmar o vento para o novembro, senhora? Vento no 70 graus, 089. Ah, conseguiu parar 35 mesmo. 7, baixada de travado, da 35, baixada de travado, Eco Zulu November. Eco Zulu November, avistado, autorizado pouso, pista 35, vento no 70 graus, 089. Autorizado pouso, 35, Eco Zulu November. Do 1 novembro no salão 36, autorizado, backtrack, reporte livrando. A 3858, livre LS X-Way, persona 0, reporte estabilizado. Beleza, reportará estabilizado, tá 3858. Salvador, boa noite, é o 19436. 19436, controle Salvador, boa noite, aciona identificação. Dispara 4 mil pés, ajuste no 0 no 9, bando Duna. 4.019 Duna, com o 19436. 2, controle Salvador, a sua identificação. Desça para o nível 050, ajuste 10 no 9, voando Duna. 050, 109, voando Duna. Perdeu contato com a Recife 2662. Gente, hoje para o TAN 3662. Ocean 6310, descend to 2000 feet, QNH 1019. Cleared. ILS X-ray final approach procedure report established on the localizer port. Interface 6000-1019 report established on the localizer. ILS X-ray 1-0. 9436 desça para 3 mil pés. Ajuste 1-0-9. 3.019-9436. Estabilizado? Estabilizou agora, o TAN 3850. Gente, complete a aproximação, chamo torre 118.95. Salvador 1895, TAN 3850, tá bom. Tá louco. Salvador, boa noite, TAN 3858, passando Simbra, visual baixa trama. TAN 3858, avistado, Sinegal 1019, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 10, TAN 3858. 9 nós. 4.109, 3662. Ocean 6310, roger, complete approach, contact the tower 118.905. 118.05, 6310, okay. Hello. Salvador Tower, good evening, Ocean 6310, establishing final foil less than 3 miles for the automatic. Oceaner 6310, QNH 1019, continue approach, stand by landing clear. 6310, local. Autorização, tomar o barulho, posição 7. 2043, informação Sierra, autorizado, Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Angola da pista no zero, curva direita. Subida da El, Leda, Motiva. Transponder 5431, controle 120, decimal 8. Autorizado, São Paulo, Guarulhos, falta a proposta, nível 360. Decola da 10, pela direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5431, controle 1208, 2043. Correto, voo 2043, chame para subir a estacionamento. Chama na condução. No solo, os 4-4, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, TAN 3-8-5-8. Ocean Air 6310. Clear is to land runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Indicação, mantenha nível 110, aguardando contato radar, voando na proa inicialmente de Mari. Sete rumo a 02, desça para o nível 080, voando mais. Oi, Duna da presente. Ocean Air 6310 on the ground, 847, turn right, ground 121, decimal 1. Continue on the right, start 6111, 6310. 2043 autorizado, tiver acampamento, chame para o ataque. Autorizado, chame para o ataque, voo 2043. Good evening, Ocean 6310, I'm the runway. Ocean 6310, approve attack, Alpha Juliet, gate 05. Continue descida, 2.000 pés, ajuste 1.099, livre LSX Ray, pistão na zero, reporte estabilizado número 2 na aproximação. Ativa 2.000 pés, 1.099, número 2, poderão estabilizado, 3.662. boa noite, vou no 096, cruza 220, parando 50, estou aqui em Itapa. Vou no 096, controle Salvador, plano de identificação. Desço para 2000 pés, ajuste no 099, voo do Duna. Voo de Duna, 099, 2000 pés. Voo no 099. Para o táxi, voo 2043. Vamos embora, pelo menos 4 horas. Moderna, galera. Voo 2043, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, altímetro 10, 19. Autorizado, táxi, considera 10, via Pátio Uni Índia. Considera a torre 2095, ajuste 10, 19, voo 20, Pátio Uni Índia. Voo 9436, ciente, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, voo 02, continue descida para 4 mil pés, o ajuste 1099, está livre de desvios, reporte ao término, reaprovando o dono. Tudo bem? Máquina boa. 6662, ciente, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 2895, 3662. Bomba 02, necessita manter nível 080 por mais quantas milhas? Informe tráfego, posição de 3 horas, 1 no 4 milhas, rumo norte, cruzando 070 para 4.000 pés no Embraer 110. Vista restrita, nível 080. Xandre 662, continua a aproximação, aguardando pista livre. Que é melhor, 90 no nosso. 909, aguardando atualização, 362. 9436, gol, solo ao 56. Livra à direita, chama solo, 121 decimal 1 e reporta livrando a pista. O 9436 já está livrando, 219. Boa noite, 909. Solo Salvador, gol 9436, livrou na sua escuta. 9436, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 10 no pátio principal. Alfa Juliette pro 10, gol 9436. Condições de manter a proa 360 por 1 a 5 milhas? Segue como número 1 para aproximação. Condições de manter presente velocidade até próximo Duna? Afirmativo, mantendo velocidade até Duna. Pode prosseguir até 2000? Negativo. Esse mantém nível 080, informe tráfego, posição de 3 horas, 5 milhas rumo norte. Cruzando 060 para 4000 pés no Embraer 110 anteriormente formado. Então, número 1, mantendo 8000, proa de Duna, mantendo velocidade. Bono 096, pista para o 070. 070, 0096. Oh, 3662, solo 59, livrou à direita, chama solo, no 2 decimal 1. 211, obrigado, 3662. Ô, Salvador, então 3662. 3662, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 03 no pátio principal. Alfa Juliette 03, 3662. O 2043, livre decolagem no zero, vento no 70 graus, terá meia dúzia de nós. Decolagem, bom, 2-0, passivo. Ele mantém o 070, boa no 096. Bom, no 096, tráfego superado lateralmente, desse mantém a 2.000 pés, livre LS X-Ray, estão no zero, reporte estabilizado. 2.000, autorizado... SX-Ray, portaria estabilizada, boa no 09. Rumba 02, estrutura presente, posição principal. Rumba 02, tráfego superado lateralmente, está a 19 milhas sudoeste da posição Duna. Assuma navegação na proa de Duna, desça para 3.000 pés. Ajuste 1-0, 2-0, Salvador. 1-0, na proa de Duna, ajuste 1-0, 2-0. controle em 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle. Boa noite, voo 2043. 043, contrato radar na decolagem, submontando em voo 360, posso cruzar 2000 pés, voo em letra. Ok, 360, 2000, direto Leda, voo 2047.